biólogos e que levou, né, na semana passada ao fechamento total da unidade de conservação para visitas, isso durante 2 dias. Na quarta-feira foram fechados os passeios do Circuito Inferior, Ilha San Martín, Sendero Verde, Macuco e Passeio da Lua Cheia, isso por ordem da direção do parque, que decidiu manter o circuito superior e a trilha da Garganta do Diabo em funcionamento, né, para evitar o fechamento total, o cancelamento de todas as visitas. Bom, as tentativas de captura da onça para traslado a outras áreas do parque continuam. Também ontem à tarde eu acompanhava a entrevista de um biólogo, né, que disse inclusive algo interessante. Ele disse que o interesse da onça pela região próxima às cataratas, segundo ele, claro, deve-se principalmente à abundância de comida fácil. No caso, os coatis, que são bem mais gordos e mais dóceis, né, que os coatis efetivamente silvestres encontrados em outras áreas do parque argentino. Era o que faltava, né? E vamos agora à edição de hoje do quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E a escolha de hoje do quadro Maravilhas Daqui vai para uma opção cultural gratuita para os moradores de Foz do Iguaçu e região de fronteira. Trata-se da visita às 2 novas exposições temporárias do Ecomuseu de Itaipu, aberto de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ficarão em cartaz até o dia 30 de setembro as exposições Meu Coração de Polaco Voltou, com trabalhos do poeta paranaense Paulo Leminski, um dos grandes nomes da poesia brasileira no século XX, e a exposição Poeta Alice, de Alice Ruiz, vencedora de 2 edições do Prêmio Jabuti. As exposições foram abertas na semana passada durante as celebrações do Dia Internacional da Mulher. O Ecomuseu de Itaipu fica na Avenida Tancredo Neves, próximo ao Centro de Recepção de Visitantes da Usina, mas atenção, hein? Para visitar o Ecomuseu, é preciso primeiro obter seu ticket de visitação na recepção de Itaipu, apresentando ali, no caso dos moradores de Foz, né, documento e comprovante de residência para obtenção da gratuidade. Não apenas moradores de Foz, mas de toda a região fronteiriça e municípios lindeiros ao Lago de Itaipu. E sempre lembrando que a exposição anterior sobre Paulo Leminski, a exposição Múltiplo Leminski, que ficou em cartaz no Ecomuseu em 2013, foi a recordista de visitas entre as exposições aqui na Terra das Cataratas. Então, vale a pena conferir esse novo trabalho. Prestigie! Hora de falar aqui no front daquelas notícias toscas, inúteis, que não servem pra nada, ocorridas durante a semana, mas que por algum motivo que a gente não entende muito bem, na verdade, né, que a gente não entende nada, falando bem seriamente, viralizaram nas redes sociais, tornaram-se os conteúdos mais vistos no site, viraram assunto de rodas de conversa e foram parar até mesmo aqui em programas de rádio como o nosso, né? Como é que pode? Pois é. Nesta semana eu poderia falar, por exemplo, dos milhares de japoneses que reuniram-se no último domingo na cidade de Nagaoka para celebrar o tradicional festival do pênis, no qual eles veneram, eu disse veneram, não disse venéria, gigantescos pênis feitos de madeira chamados singelamente de paus, no qual jovens mulheres recém-casadas desfilam pelas ruas cavalgando nos... Caramba, como é que eu falo isso sem dar duplo sentido, né? Mas é isso aí mesmo que você pensou, tá? Segundo a tradição, se a mulher desfilar pelas ruas da cidade sentada no falo de até 2 metros de comprimento, isso trará uma boa sorte ao casal. Enfim, é tradição, né? Mas deixa essa notícia pra lá por causa do horário agora. Eu poderia falar também da deputada do Texas, nos Estados Unidos, que apresentou um projeto de lei propondo multa de $100 a homens que se masturbarem. E detalhe, $100 a cada vez que eles fizerem justiça com as próprias mãos. Eu só não sei como a deputada pretende fiscalizar, né? Mas eu acho que essa lei seria um baita de um incentivo pro mercado da prostituição, né? Mas nem vou perder tempo com isso, porque como os colegas da deputada Jessica Farrar são, em sua maioria, homens. É claro que isso não será aprovado lá no Texas, né? Eu vou falar mesmo hoje, é do chinês Liu Fei, da cidade chinesa de Urumqi. Sabe o que o Liu Fei fez para pedir a namorada Wang Fangfang em casamento? Olha, ele comprou uma pedra para ela. Legal, né? Aí você pergunta, mas tá, comprou uma pedra, o que que isso tem de mais? Bom, tem de mais que o problema é que a pedra em questão é um pedaço de meteorito, né? Mas não um pedaço qualquer, um pedaço que pesa nada mais, nada menos que 33 toneladas. E aí você pergunta, ela gostou do presente? Bom, eu acho que gostou. Agora, acho também que ela ficaria muito mais contente se os 144 mil dólares que o Liu Fei gastou no pedregulho fossem usados para outras coisas, né? Sem falar que vai guardar isso aonde, pô? 33 toneladas? Como é que vai levar para casa também? Vai usar no dedo? Não rola, né? Mas tá, felicidade aos pombinhos. Programa Front até meio-dia. Prateada se esconder e o sol dourado aparecer. Amanheceu um lindo dia, cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela. Pois ela é minha. Amanheceu um lindo dia, cheirando. Programação musical aqui no Front e chegou a hora da verdade. Anunciamos para você no bloco anterior que divulgaríamos os resultados de uma pesquisa, né? Pedimos que você chamasse os políticos, chamasse a Justiça Eleitoral para nos multar, chamasse todo mundo, né? E como promessa é dívida, e aqui a gente promete, cumpre e paga, vamos divulgar agora os números de uma pesquisa inédita elaborada pelo Instituto Front Pesquisas entre os dias 13 e 17 de março de 2017, tendo como público-alvo moradores de Foz do Iguaçu de todas as classes sociais, com idade entre 16 e 65 anos, ambos sexos, né? No total foram ouvidas 804 pessoas, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais, 3 pontos percentuais para menos. Pesquisa que tem como contratante a Rádio Transamérica Foz, Sistema Cataratas de Comunicação Limitada, e está registrada com o número... Peraí, não tem registro não, mas vamos lá. Vamos aos números da pesquisa, né? Perguntamos o seguinte: se a eleição para prefeito em Foz do Iguaçu fosse hoje, qual seria o apresentador do programa Front? Bom, para 29% dos entrevistados, seria eu, Guilherme Wojciechowski. Já para 32% seria outro, opção um cara chato qualquer. 39% dos entrevistados responderam: não sei, tanto faz, não sei que programa é esse, nunca ouvi, nem comi e nem ouço falar. O Instituto Front Pesquisas fez aos eleitores entrevistados também a seguinte pergunta, né? Se a eleição para prefeito em Foz do Iguaçu fosse hoje, qual seria seu personagem favorito do programa Front? Para 32% dos entrevistados, a preferida é a Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Para 16% dos entrevistados, Zé Pecúlio, o candidato do PPF, partido do programa Front. Para 13%, Homem do Gogli, versão nacional do Buscador. Já os restantes 39%, não sabem, não responderam, estão indecisos, nunca ouviram falar do programa ou bateram o telefone na nossa cara. A margem de erro, como dito, é de 3 pontos na testa para mais, 3 pontos no beiço para menos. Já se você quer resultados de pesquisas eleitorais furadas, não. Essas a gente não vai divulgar, porque além de não acreditar nelas, né, nós não somos trouxas para tomar processo por causa disso. Programa Front, até meio-dia. Kennedys, when after all, it was you and me. Transamérica. Silver pool of light. música aqui no Front. Hora de conversar com ela, aquela que tudo sabe, aquela que tudo armazena, aquela que a todos vigia. Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Mulher do Gogli, bom dia! Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar aqui com você e seus ouvintes. Antes de mais nada, me responda. Sim. É verdade isso que divulgaram nesta semana de que o seu sistema operacional, o sistema Android, grava conversas nossas no celular secretamente e sem que a gente desconfie? Claro que não, Guilherme. A gente grava sim, mas não é secreto. Vocês já sabem. Tá, mas grava ou não grava? Grava sim, Guilherme. Mas só de quem clica em aceito. E não lê os termos de serviço até o final. Ou seja, todo mundo? Sim, todo mundo. Coisa de louco, né? Ouviu a pesquisa que nós divulgamos agora há pouco? Aqui no Front, você tá com moral, hein, mulher do Gogli? 32% dos ouvintes tem você como personagem favorita aqui do programa, né? Com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Gostou do resultado? Não acredito em pesquisas, Guilherme. Nem você, mulher do Gogli. Muito menos eu, Guilherme. Sou a mulher do Gogli. Já vi pesquisas de todos os tipos. Menos pesquisa certa, é isso? De vez em quando elas acertam, Guilherme. De vez em quando. Principalmente quando as pessoas acreditam nelas. O que me parece bem óbvio, aliás, né? Mas me diga, como é que você, mulher do Gogli, faz as suas pesquisas? Eu imagino que a margem de erro com seus métodos seja pequena. 50%, Guilherme. É sempre o sim. Ou não. Aí complica, hein? Guilherme, você pode me tirar uma dúvida? Posso, mas acho que as pessoas esperam que seja você, né, mulher do Gogli, quem tire as minhas dúvidas, certo? É que tem expressões que eu ainda não entendo, Guilherme. Por exemplo? O que significa essa expressão aqui, nessa busca? Aqui na tela. Tá, deixa eu ver. O internauta escreveu, abre aspas, como fazer para comer a mulher do Gogli. Caramba, mas que palhaçada é essa? Ele é canibal? Não, que canibal o quê? É um pervertido isso aí, tá louco? Qual que é o IP desse maluco? Vamos ver de onde é. Põe no mapa aí. Vamos ver. Põe no mapa. Parece, né, pelo endereço que está vindo aqui do prédio da rádio. Aproxime e dá um zoom ali. Vamos ver. Conexão ativa na sala ao lado... Caramba, Windows 7, ativa o webcam, vamos ver quem é. Oh, peraí, seu tarado, tira o zóio dela, rapaz, volta aqui, é programa Front até meio-dia. Ai, ai, ai. E vamos agora a um brevíssimo intervalo aqui no Front Transamérica, uma rápida pausa mesmo, tá? Só pra gente terminar de curtir essa música aqui de qualidade, né? Que nossa amiga Sônia Rocha, está cantando aqui nos bastidores. Sônia, dá uma canjinha aqui. Belo Léo, Leonardo, Da Vinci e Dalma. E é muito bom, né? Ainda hoje tem o candidato que tem o nosso apoio oficial aqui na nova eleição de Foz do Iguaçu, candidato Zé Pecúlio, trazendo propostas para deixar a cidade mais bonita. Pode ter certeza que tem sacanagem aí, né? Tem também o quadro do 7-1 da semana, Front Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Front, aqui na Transamérica.